Diga assim: Senhor, eu te amo e te adoro por isso. E não vou jamais abandonar a fé e a missão, porque eu sou parte deste poderosíssimo exército de homens e mulheres do céu. filhos e filhas da cruz, gente como nós, gente como eu. Oh.